respondeu e a terra em protesto tremeu. Esse dia marcou-se na história. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Foi o dia que morreu o Filho de Deus. Já venceu e está protegendo o povo seu, preenchendo o céu e a terra. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus. É o dia que virá o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. É o dia que virá o Filho de Deus.